give you back your homes or restore your dead to life. But perhaps I can give you justice in the name of our king. Estamos começando o último UltraFest de Game of Thrones de 2013. Junto comigo estão... Guilherme, Vegeta. Winter is coming. Então, já começando, acho que não tem muito o que falar, né? Finalização de episódio é mais informativa. Então, quais são as primeiras impressões de vocês? Cara, primeiro que eles falaram missa ou missa? Eles gritaram em uma língua que eu não entendo. Pra mim, é simplesmente isso. Ah, sim, que você ah, claro, né? Porque todo mundo conhece Giscari, né? Uhum. É. Putz, então quer dizer que os escravos de Yunkai eram bilíngues? Não seria incomum, né? Isso é muito interessante, que o pessoal pensa em escravo como massa ignorante, mas muitos escravos eram, especialmente os escravos que serviam dentro de casa, eles eram especializados. Então, sim, eles eram treinados. Tinha escravos que davam show, sabe? Por exemplo, o caso dos gladiadores e tudo mais, tinha escravos que tinham habilidades muito específicas. Então eles não eram assim, tipo, massa inculta. Eles tinham até que ser bastante cultos. Winter is coming. Eu me lembro que no episódio anterior, né, dois episódios anteriores, na verdade, o episódio dos Segundos Filhos, foi falado que os escravos de Yunkai não eram guerreiros. Eram todos voltados para o deleite dos seus senhores. Não, tinha que ter um escravo guerreiro mesmo. Quando... Não, a maioria, desculpa. Tinha, não todos, mas aí o trio Ternura destruiu, né, todos os escravos guerreiros. Trio Ternura, totalmente. Winter is coming. Quando eu li essa cena no livro, sinceramente, quase verteu um suor pelo meu olho, né? Porque eu realmente achei uma cena emocionante. Foi o auge, pra mim, da ascensão da Daenerys, foi aquele momento. Só que, quando eu assisti essa cena, no primeiro momento, eu tive essa impressão também. Mas eu tive uma coisa que me atrapalhou muito a aproveitar essa cena, talvez, em sua totalidade. Porque no sábado, à noite, eu tava conversando com os amigos e mostrei pra eles o fatídico Cinderela Baiana. Nossa, onde a Carla, cara, Pérez vai dançar lá com os meninos, né? Que é horrível a cena. Tu não vai comparar uma coisa com a outra, cara. Eu não acredito. Eu vou comparar. Por uma coisa. Exatamente pelo mesmo efeito dela entrar no meio. Claro que não. A parte anterior onde ela tá falando com as crianças é horrível. Mas na hora que ela vai pro meio de todo mundo assim, começa a aparecer um monte de gente, aí sobe a câmera, cara. É a mesma jogada de câmera que eles fazem. Caramba, cara. Eu me senti mal por ter me lembrado disso, cara. É, mas essa cena é espetacular porque tá todo mundo dançando no meio da estrada e desce a SWAT. Por alguma razão. Winter is coming. Não, mas voltando pra cena improvamente dita, uma coisa que eu acho que vale a pena enfatizar, né? Porque estavam lá todos os maiores servos dela, né? O Dario, o Jora, o Barristan, aí dá pra ver claramente que ela só tem como conselheiro guerreiros. Se você olhar lá, tipo, no Trono de Ferro, lá tem o Mestre dos Segredos, lá tem o Cara da Moeda, tem os carinhas lá que tem o ponto de vista econômico, o ponto de vista político das coisas. Ela só tem guerreiro. Então eles só podem aconselhar ela com propriedade sobre assuntos de guerra. Então não é à toa que ela tá descendo a porrada em todo mundo, porque ela quase não tem outra alternativa. Winter is coming. Esse episódio, ele teve vários consertos, né? Tipo, ele consertou a Arya, consertou o Sam, depois que a gente tinha reclamado. A Arya, que tava toda emo, sinistra, de repente justificou essa parte emo. O que vocês acharam aí dessa evolução da Arya, que antes só falava que ia matar todo mundo, mas não matava ninguém? E agora começou a matar antes de falar. Eu achei até interessante porque quando viu o cara lá e chegou perto, ela ainda continuou quietinha, serena, beleza. Ela fez a brincadeira com a moeda e tudo mais, ela ainda ficou tranquila. Ela só começou a chorar depois da primeira apunhalada que ela deu. Depois que ela ficou desesperada, quase como assim, ela segurou e descarregou tudo de uma vez, sabe? Porque quando ela começou a esfaquear o cara deslocadamente, ela começou a chorar. Então, mas no seriado ela chorou? Não, mas é outro esquema. No livro é outra circunstância. Faz sentido aqui ela ter segurado todo todas as emoções dela pra ter descarregado logo no começo. Ambos fazem sentido, né? Ambos fazem sentido. Ambos fazem. Então nesse aspecto ficou legal. Daí depois ela pega a moeda lá e lembra lá. Vai lá Morgulis lá, lembra do carinha. Então eu achei interessante. Eu achei interessante que ela teve também. Ela ficou fria o tempo todo, né? Tipo, tanto que ela pegou a faca lá do cão sem ele perceber. Então, realmente desfez essa figura emo inútil que tava sendo formada dela, né? E lembrou que, assim, não, a área é realmente foda, realmente sabe o que tá fazendo. Winter is coming. O Clegane, ele já mata com uma facilidade tão grande que quando ele pergunta, onde é que você arranjou essa faca? Ela é sua. Aí ele toma a faca da mão dela e ele para assim e diz, da próxima vez que você for fazer um negócio desse, você me avise. Tipo, como assim? Eu faço, né? Matar não tem nenhum problema, só me avisa primeiro. Exato. Winter is coming. Mas o Sam também chegou agora com novos presságios, né? Ele chegou ali e aconteceu o que o Guilherme falou. Houve uma recuperação da personalidade do Sam. E como que foi a cena aí pra vocês? Primeiro, ele tinha, não sei como, ele tava com um monte de adaga e ponta de flecha. Cara, pois é, cara, eu esqueci de citar isso. Da onde surgiu aquilo tudo? No começo ele saiu com a mulher só tava carregando o bebê. Cara, eu acho que ele escondeu no mesmo lugar que o Batman esconde escudo. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Pô, de onde você tirou essa merda? Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Que referência à Feira da Fruta, cara. Ai, ai. Isso é a maneira mais elegante de dizer uma coisa dessa. Winter is coming. O semblante do Sam, quando ele tá falando lá com o Maestri, já tá diferente, cara. Tipo, ele já fala de um jeito que você sente mais confiança no que ele tá falando. Cara, e também uma coisa que eu gostei é que mostrou que ele é de fato um cara esperto. E 2 minutos já. Ah, você é irmão do John, né? Sabe, já. Ele já pega as coisas rápido. Você não precisa explicar muito pra ele. Que acho que é uma coisa verdade. Que é uma coisa que é realmente precisava. Porque, por mais que ele tenha amadurecido um pouco, no sentido de ficar um pouquinho mais corajoso, ele não vai virar um super guerreiro. Ele ainda vai ser com armas, ele ainda vai ser uma droga. Mas pelo menos ele tem que demonstrar que, esse lado, que ele é muito útil pra guarda, porque ele é o único que tem lá fora o próprio o mestre Aemon. É o único lá que realmente tem estudo, que pode estudar essas coisas, descobrir coisas sobre a história da muralha, a história dos outros e tudo mais. Então eu achei interessante ter, pelo menos estar sendo consistente com relação ao Sam ser um cara de mente rápida. Winter is coming. E aí, vocês viram ali aquela cena do Davos fazendo uma aproximação ali com o jovem rapaz? Fez aí, ele teve 2 momentos o Davos, né? Um momento junto ao Gendry e um momento junto à leitura dele, a aprendizagem de leitura dele, onde ele descobriu um fato importante. O que vocês acharam aí do caminho do Davos nesse episódio? Lembrando a vocês que Davos está entre meus personagens favoritos. Ele é um personagem bem bacana, no sentido que eu achei muito legal ele explicando as coisas pro Gendry. Na hora que ele tá botando ele no barco. Tipo, eu achei engraçado do jeito que ele tava explicando as coisas. Você sabe nadar? Não? Ah, então fica no barco. Sim, legal. Resolvido o problema. O menino falou, não, mas os Gold Cloaks lá, os Capos Dourados, estão me perseguindo. Eles conhecem sua cara? Não. Então eu me preocuparia mais com a Mulher Vermelha. Sabe? Ele foi bem assim, eu achei muito legal. Essa cena, por mais que fosse uma cena bem seca, assim, ela teve um humor dela, assim, que eu achei bacana do jeito dele falar, sabe? É legal mesmo. Eu achei que ele ia morrer, cara. Tipo, na hora que ele vira pra trás assim, eu já sempre espero que o cara vá morrer, sabe? O barco explode, né? Explosions from Michael Bay! Acabou, peguei. Jack Bauer não, cara. Não é 24 horas, não, cara. Winter is coming. Porque tem um traço de personalidade dele que é muito interessante, é que ele é absurdamente honesto. O que é interessante pra um cara que é contrabandista. É verdade. Ele pois não é. Mente, velho, é incrível. Ele não condiz com a sua profissão, cara. Você vai falar isso, pô. Mas isso mostra por que, apesar de ser contrabandista, ele morava numa rua onde passava fossa na frente da casa dele. Caramba, cara, tipo. Por isso que ele tava demorando numa casa dessa. Agora, o que eu achei legal é que o Stannis se indigna, né? Tipo, cara, você não vai nem negar. Ele, não, fiz sim, fui eu. sacou? Não, mas é esse que é o ponto. O Stannis, ele queria que ele negasse, ele não queria ter que eliminar ele. Exato. E isso aqui é legal, até voltando, talvez seja essa uma das razões que o Nando gosta tanto dele. Porque por mais que tenha tanta merda em Game of Thrones, né? Tanta traição, tanta filha da putagem, ainda tem uns carinhas nobres, tipo, heróis de verdade pra. Então exatamente. Mas o legal é exatamente isso. Eles estão nos locais mais improváveis do mundo, né? Winter is coming. Mas antes disso, teve um encontro ali do conselho, onde o Tywin teve uma certa discussão com o Joffrey. O que vocês viram aí de legal? Eu gostei disso daí, cara. E gostei também da conversa que se seguiu dele com o Tyrion. O Joffrey, né, cara? Coitado. Não sabe de nada, né? Se você tem que, dizer que é o rei pra suportar seu ponto, então você não é rei porra nenhuma. Cara. essa foi uma frase excelente pra mim. Eu gostei do pequeno... Acho que o único tapa na cara que ele conseguiu dar lá é quando ele falou que guerreiro de verdade, rei de verdade, era o pai... Era o Baratheon, né? O alegado pai dele, né? Foi ele que venceu a guerra de verdade. Foi ele que me matou. Um usurpador. Eu vou te falar que ele não sabe o quão preciso ele foi no que ele disse, viu? O pai dele matou o rei. Ele não faz ideia. Cara, é verdade. Exatamente. É, realmente, nossa, doido demais. Ele foi certo em duplo sentido, né? Winter is coming. E vocês repararam que o Tywin não se refere ao Tyrion como filho dele? Não, cara, mas... Não, ele verdade, refere ele, né? Como... Não, sim, mas ele se refere simplesmente... Você é Lannister, você nasceu como Lannister. Ah, mas verdade. Pra mim você é um nada, né? Uhum. Verdade. Ele tenta colocar isso o tempo todo, né? Que chegou nessa... Pra mim foi uma das melhores cenas do episódio. O que vocês acharam aí desse diálogo dos dois? O ponto que o Tiro levanta também é válido, né? Ah, você tá falando que tem que fazer o melhor para a família, né? Mas, no caso aí, fazer melhor para a família é fazer o que é melhor para o Tywin, sabe? Não tem distinção. Ele Porque tá ele no é a família. Auge, né? É, ele é o topo da família. Ele é a família. Por fim, né, nós tivemos aí o Theon terminando de ser torturado, né, para poder fechar a série de tortura dessa temporada, e a entrega do presente para o pai dele. Comentem aí. Meu comentário é... Como é o comentário? Como é o comentário? Winter is coming. Mas é isso então. Considerações finais, Guilherme. Foi um episódio bem. Foi mesmo, aquela coisa, né? Foi só a queda, né? Foi só o fechamento de coisas, das coisas, né? Foi o final, eu achei médio. Não foi o final, assim, interessante. Foi só assim. Vai acontecer coisas interessantes em 2014, mas não sei exatamente o quê. Então. Foi final meh. Eu achei que o episódio foi bem isso mesmo. Vamos fechar aqui agora. Vamos costurar tudo que aconteceu no último. Vamos explicar, teve muitas explicações. A gente nem comentou a cena do Bolton com o Frey, né? Mas é uma cena que ele basicamente explicou tudo que aconteceu, né? É, assim, que finalmente revelou que o carinha que tá torturando o Theon é o bastardo dele, né? O Ramsay Bolton. É, isso aí. Ramsay Snow. Ramsay Snow, né? Não é Bolton. Isso, e que o Theon agora tem um novo nome, né? Rick. It rhymes with sleek. Mas é isso, tem nada pra comentar não. Então, acho que agora a gente se despede por um breve momento da nossa série de Ultra Fests. Quem quiser continuar acompanhando as nossas conversas, os nossos papos malucos, temos aí o UltraCast, pode acompanhar pelo feed. O feed que era utilizado pelo UltraFest também é utilizado pelo UltraCast, então assina um feed, recebe todos os nossos casts, né? E pode também entrar no site ultrafantasia.com e lá acompanhar também os posts que o Guilherme faz, discutindo geralmente trupes ou outras considerações sobre mundos de fantasia, que são muito bons, né? E... Ou não. Ou não. E se quiser bater um papo mesmo com a gente, tem aí os nossos contatos de Twitter, Facebook, tem o Facebook, a nossa página no Facebook, e todos os nossos contatos, e fiquem à vontade então. E até a próxima, galera. Falou.